Ela vem pra cá, pra casa, mexe nas minhas coisas, fica viajando como os livros de São Cipriano. Ela é arrogante, ignorante, intolerante, estressante, flores mortas que caem grandes, árvores na estação de outono. Ela gosta muito desse lance de falar com espíritos, tem um ponteiro de mídia pendurado em seu cordão. Os poltergeistes nos assombra com copos de vidro, todos os teus demônios dormem te dando as mãos. Problemática, eu também. E é por isso que nós dois juntos se dá muito bem. Ela surta e eu também. A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além. Ela fica linda com esse vestidinho preto, esse tênis alto, taça platinada no cabelo. As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn Manson, teu inferno de Dante estampada bem no meio dos seus seios. Fica linda com esse sorrisinho negro, esse piso no septo, bracelete de esqueleto. Gostar dos filmes de terror, mas só os que dão medo. Nunca desejaria bons sonhos, sempre será bons pesadelos. Faz suspense como nos filmes do Hitchcock. Teu olhar tão penetrante faz lembrar de psicose. Teu humor metamorfose, mas teu humor é overdose. Tomei pra livrar do estresse que vem uma virose. Arrebenta a porta do meu coração com um machado. Não sou bom samaritano, mas eu sou iluminado. Os vizinhos dizem, vocês moram igual nós feratos. Somos um conto castlevanico, nosso castelo ao contrário. Ela é problemática, eu também. E é por isso que nós dois juntos se dá muito bem. Ela surta e eu também. A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além. Ela fica linda com esse vestidinho preto, esse tênis alto, taça platinada no cabelo. As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn Manson, teu inferno de Dante estampada bem no meio dos seus seios. Ela é imperatriz dos contos de fadas, só que as fadas estão jauladas com tuas asas cortadas. Todas as rainhas mais estão enterradas junto com essas princesas dessa fantasia inventada.